devia de ti, um país de bondade e de bruma. Queria de ti o mar de uma rosa de espuma.